Quis ter você na minha vida, lidei por toda a minha vida. Fazer de você o meu mundo e te tratar tão bem. Te enxerguei como meu bem maior, quis ser o pai do seu filho, lhe dar uma vida melhor. Sonhei com seu sorriso pousado no meu ombro, quis admirar seu sono todas as noites, por todas as noites. Mas o sonho virou pesadelo, o eterno foi passageiro. Seu coração é de gelo e eu não pude aquecê-lo. Eu mesmo que me iludi, querendo você só para mim. Eu é que sei o quanto sofri, mas a dor chegou ao fim. Coração é frágil, precisa de cuidado. Pois vive magoado, já foi muito judiado. Sim, agora eu vou cuidar de mim. Sim, agora eu vou cuidar de mim. Desde cedo os amigos disseram que na sua mão eu fui só um brinquedo. Homem ingênuo, pensando em casamento. Romântico, a moda antiga, ela moderna na balada, curtindo com as amigas. Eis o motivo das nossas brigas. Eu quero casa, filme, pipoca. Ela quer noite, agito e vodka. Assim não pode dar certo. Meu Deus, como eu fui cego. Perfis incompatíveis, tão destrutíveis quando ficam perto. Oásis que se dissipa como miragem no deserto. Coração é frágil, precisa de cuidado. Pois vive magoado, já foi muito judiado. Sim, agora eu vou cuidar de mim. Sim, agora eu vou cuidar de mim. Coração é frágil, precisa de cuidado. Coração é frágil, frágil, frágil, frágil. Esse mundo de loucos, aos poucos a gente aprende como viver. Eu sei vai doer, eu sei vai doer, até conhecer a nossa metade. A gente chora, magoa, magoa e chora. Como a gente sofre, sofre, sofre, sofre. Então descobre como é nobre aquele alguém que chega, que vem pra ficar de vez, provando de modo específico que o passado foi só um equívoco. Quem te merece vai te dar valor. Quem te merece vai te dar valor. Isso é amor, isso é amor, isso é amor. Derrete o gelo e produz calor. Derrete o gelo e produz calor. Isso é amor, isso é amor, isso é amor, isso é amor. Um lar de bênçãos, um lar de paz, um lar com saúde que te satisfaz. Quem não prestou ficou para trás. Não quero sofrer assim, nunca mais. Saiba esperar, tem que saber se guardar seu coração. É um templo, então não deixe qualquer um entrar. Saiba esperar, tem que saber se guardar seu coração. É um templo, então não